Veja que mentalidade mesquinha. Para os judeus era proibido fazer trabalhos no sábado. Curar um homem que tinha a mão paralisada seria trabalho e, portanto, proibido naquele dia de sábado. E veja o que é que Jesus fez. Conhecendo seus pensamentos, Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Daí Jesus fez questão mesmo de expor aquele homem diante de toda a sinagoga, especialmente dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, é permitido fazer no sábado o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? E Jesus fez isso olhando para eles, passando os olhos, como que um por um daqueles homens. Eles ficaram desarmados, porque a coisa era mais do que evidente. No sábado é para fazer o bem, ou é para deixar uma pessoa que está mal, uma pessoa que está doente, ficar doente? Fazer o bem ou salvar uma vida e deixar que essa vida se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e a sua mão ficou imediatamente curada. Faz isso com a sua mão. Então a sua mão ficou imediatamente curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si. Veja, já na sinagoga, começaram já a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Já começaram a tramar como acabar com Jesus, como matar Jesus. Meu irmão, não somente o sábado, mas toda a celebração da Eucaristia. Mas eu posso dizer sem medo, todo e qualquer dia é dia de Deus. Claro que o domingo é o domingo, mas todo dia é dia de Deus, especialmente na celebração da Eucaristia. E eu pergunto a vocês: é dia de fazer o bem ou é o dia de a gente deixar de salvar uma vida e assim fazer com que ela se perca? Vocês me diriam: é claro, principalmente Jesus quer curar. Jesus quer salvar no dia que lhe pertence. Hoje é ou não é um dia do Senhor? É. Nós estamos em plena celebração da Eucaristia. Então eu pergunto a você: o mal daquele homem era a sua mão seca. Sua mão encarquilhada, ele não podia mover, não podia fazer nada ou quase nada com a mão. O que que está seco em você? É uma doença física que está pegando você? Hoje, nessa missa, é o dia de você mesmo, de você pessoalmente pedir ao Senhor. Ele já está no meio de nós, porque nós dizemos sempre em toda a celebração: o Senhor esteja convosco. E essa é uma certeza, Ele está no meio de nós. Portanto, se Ele está no meio de nós, Ele está aqui para curar. Já já Jesus estará também na Eucaristia, presente, corpo, sangue, alma, divindade, eu diria fisicamente presente. Apenas nós não temos sentidos para ver, porque Jesus estará aqui com seu corpo glorioso, seu corpo já ressuscitado. Como será o nosso corpo do final dos tempos? daqueles que ressuscitarem porque estão mortos, daqueles que forem transformados porque estão vivos, como o corpo de Maria, portanto um corpo glorioso. Nós não temos sentidos, não temos olhos, não temos tato, não temos como apreender, ver, tocar um corpo glorioso, só por isso. Para nós termos alguma coisa de visível, Jesus o fez na forma de pão e de vinho, para mostrar que Ele quer ir para dentro de nós. Desculpe me expressar assim, Ele quer ir para dentro de nós, como o alimento vai para dentro de nós. Assim como o alimento a gente come, a gente digere, a gente assimila. Claro, a hóstia consagrada nós não mastigamos, nem precisamos mastigar, mas um alimento comum. E o pão que eles usavam naquele tempo, como era o pão sem fermento, com o qual Jesus realizou a Eucaristia na última ceia, ele precisava ser mastigado. Então o alimento é para ser comido, mastigado, digerido no estômago e principalmente assimilado, e assimilado ele vai para o nosso sangue e gira no nosso corpo e vai ser levado, como acontece com um remédio, vai ser levado para todas as partes do nosso corpo. É uma coisa interessantíssima. O remédio não tem inteligência, mas o nosso corpo tem. Você toma um remédio, a sua corrente sanguínea leva o remédio direitinho lá para aquele órgão que está doente. Foi para isso justamente que Jesus instituiu a Eucaristia. O que é que está seco em você? Peça nesta Eucaristia. Peça agora, já neste momento. Peça na hora da consagração, quando Jesus estará oferecendo ao Pai o seu sacrifício. Peça a Jesus na hora da comunhão, quando Ele vier para dentro de você. Quando Ele estiver no seu interior, que Ele venha curar o que está seco em você, como estava seco naquele homem. Eu estava dizendo, é um órgão do seu corpo. A doença é dos seus ouvidos, é dos seus olhos, é da sua garganta, é da sua voz, é da sua coluna. Quanta gente sofrendo da coluna, é do seu estômago, seu aparelho digestivo, seu fígado, seu duodeno, é do seu baço. Qual é a sua doença? É do seu aparelho respiratório, do seu pulmão, dos seus brônquios? Meu irmão, seja o que for, para Deus nada é impossível. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Pode ou não pode? Sim, com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. É do seu aparelho circulatório, é o seu coração. São as suas veias, são as suas artérias, talvez você nem imagine. E suas artérias estão entupidas. Talvez você nem imagine que está correndo risco, porque suas artérias estão entupidas. Não estou assustando ninguém, mas o que é que de você está seco? São seus braços? São suas pernas? São seus pés? Onde você está doente? Aqui não tem ninguém reparando para ver se Jesus cura ou não cura no dia de hoje. Ao contrário, todos nós estamos querendo e pedindo que o Senhor verdadeiramente nos cure. Diga agora para o Senhor: Senhor, cura-me. Você sabe muito bem qual é a parte do seu corpo em que você precisa ser curado, até mostrando para o Senhor, ou com um gesto, ou no seu interior, com a sua mente. Diga para o Senhor em quem você precisa ser curado e diga-me: cura-me, Senhor. Eu preciso da sua cura. Hoje é dia do Senhor. Hoje é dia de Eucaristia. Hoje o Senhor estará no meio de nós na hora da consagração. Hoje eu vou poder comungar-te. Você que está em casa, você pode dizer, sim, eu vou poder comungar-te, pelo menos espiritualmente. Se você, por mil razões também, não pode comungar eucaristicamente e agora durante a missa, você pode verdadeiramente comungar espiritualmente. E o Senhor quer que você o comungue espiritualmente, que você faça um com Ele. E Ele quer, pelo toque justamente do corpo dEle, no seu corpo, seja qual for a parte do seu corpo que estiver doente, Jesus quer curar-te. Diga comigo, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor quer me curar. E eu creio que tocando-me, Senhor, com seu corpo e sangue, sua alma e sua divindade, o Senhor pode me curar. Se queres, Senhor, tu podes curar-me. E eu peço, Senhor, cura-me. Talvez não seja você que precise de uma cura do corpo. Quem de nós não precisa? Mas talvez você esteja muito mais preocupado com uma pessoa que você ama, seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Quem pensaria que o seu Geraldo, o pai da Andresa, viesse a falecer agora, de manhã cedinho, deram notícia para ela agora de manhã? Quem imaginava? Talvez você esteja preocupada com alguém que está doente, talvez gravemente enfermo. Talvez seja um câncer, outra doença qualquer. Você pode comungar, você tem todo o direito de pedir na consagração e na comunhão que Jesus cure essa pessoa. Meus irmãos, nós precisamos crescer na fé e diga: eu creio, Senhor. E porque eu creio, eu peço que o Senhor cure. E agora pode dizer o nome da pessoa: cura, Senhor, e diz o nome. Cura, Senhor, e diz o nome. Senhor, cura o Padre Léo. Senhor, cura o Dom Pedro. Você tem as pessoas que você está pedindo que o Senhor cure, talvez de doenças graves, talvez de doenças menores, mas que são doenças que estão atrapalhando a vida dessa pessoa. Ela nem consegue doar-se mais, entregar-se mais, ela não consegue realizar aquilo que ela quereria realizar, e você sofre também com isso. Muitas vezes, como pai, a mãe sofre por causa de um filho doente, por causa de uma filha doente. Mas pode ser que o seu mal, a sua doença, não seja do coração. Não seja doença do corpo, errei. Talvez a doença da qual você precisa de cura não é do seu corpo, mas é da sua alma. É do seu coração, talvez do seu espírito. Talvez você esteja ou seja uma pessoa ressentida, magoada, rancorosa, por isso frustrada, decepcionada. Isso é tóxico, meu irmão. Acaba com a gente por dentro como se fosse soda cáustica. Imagine só, soda cáustica. Você engolindo soda cáustica. É isso que faz ressentimento, mágoa, decepção, rancor. Talvez você seja uma pessoa brava, muito brava. Talvez você seja uma pessoa cheia de raiva. Talvez isso vá ao ódio. Talvez isso vá à vingança. Então diga com todo o coração: cura-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Eu não posso estar com essa doença. Não posso e não quero. Cura-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Como eu estava dizendo, talvez seja alguém da sua casa, alguém que você ama, alguém que você conhece, alguém do seu emprego, mas que é uma pessoa assim. Talvez essa pessoa esteja em depressão, desanimada, caída. Diga com todo o coração: cura, Senhor. Tu podes curar. Eu estou pedindo cura, Senhor. Porque hoje é dia teu. Hoje é dia de Eucaristia. Se essa pessoa não pode comungar, eu comungo por ela, Senhor, para que o Senhor a toque e a cure. Eu estou pedindo, Senhor. Eu vou ficar batendo na porta. Eu vou ficar insistindo. Eu vou continuar pedindo para que o Senhor faça esta cura, porque essa pessoa precisa ser curada. Mas talvez seja assim: esta pessoa precisa ser curada. Esta pessoa precisa ser curada. E meu irmão, eu preciso dizer, talvez o seu mal, a sua doença, seja algo de pecado. Algo de vício. Grande ou pequeno. Porque todo vício é vício. E pior, todo pecado é pecado. Nenhum de nós quer ter um nódulo cancerígeno. Ou por acaso você quer? Em nenhuma parte do seu corpo, não é verdade? Nenhum de nós quer para nenhum dos nossos entes queridos apenas um nódulo cancerígeno. Você quer? Claro que não. Meus irmãos, nós não podemos querer nada, nada, nada de pecado, porque o pecado é tão traiçoeiro como o nódulo cancerígeno. Ele é traiçoeiro como câncer, ele é traiçoeiro como a AIDS. E pior que a AIDS tira a imunidade da pessoa, e com isso a pessoa não tem resistência, não tem imunidade. E daí, o pior, não morre de AIDS, mas morre de qualquer outra doença, porque a infecção pega, qualquer vírus que pegue, a pessoa não tem como se defender, o organismo não tem como se defender. Meus irmãos, o pecado é assim. Nós infelizmente temos brincado com o pecado, como se o pecado fosse simplesmente uma coisa gostosa. Aliás, o inimigo fez questão de colocar o gostoso no pecado. Desculpe, até pessoas que são cheias de rancor, de raiva, infelizmente elas têm gosto de serem rancorosas, de serem cheias de raiva, de serem cheias de ódio, infelizmente. Você viu como é que São Paulo tratou aquele homem escandaloso da comunidade de Corinto, que convivia maritalmente, conjugalmente com a sua madrasta? E por que é que Paulo agiu assim? Porque ele queria acabar com aquele homem? Não. A maneira dele falar é para colocá-lo fora da comunidade, para que ele sentisse. Para que então, sendo lesado no seu corpo, sentindo no seu corpo, sentindo na sua alma, ele pudesse se arrepender, voltar ao arrependimento, e então, como diz aqui, para que a ruína da carne, para que ele tendo a ruína da carne, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor, para que ele passe pela dor da carne, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. São Paulo não queria a perda daquele homem, ao contrário, São Paulo estava querendo a sua cura, a cura da sua alma. Se o seu mal, se a sua doença, se a doença da pessoa que você ama é o pecado, com muito mais razão é o momento de nós dizermos: Senhor, salva-me, Senhor, cura-me. Eu sou frágil, Senhor, muito frágil. Eu pequei, Senhor, infelizmente tenho pecado. Eu não quereria pecar, mas eu sei que eu sou frágil, Senhor, posso vir a pecar. Senhor, salva-me. Senhor, cura-me. Senhor, perdoa-me pelo teu corpo e pelo teu sangue, que estarão aqui nesse altar, pela comunhão que eu vou receber. Salva-me, Senhor, cura-me, Senhor, do pecado, liberta-me, Senhor, do pecado, porque eu sei que tu podes curar tudo e qualquer coisa, porque para ti, Senhor, nada é impossível, e tudo é possível àquele que crê. Sim, Senhor, eu creio. Eu creio que para ti nada é impossível. Portanto, Senhor, tudo é possível a mim, porque graças a Deus eu creio. E hoje eu quero proclamar com Jesus: tudo pode ser mudado. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Isso, cantando mais forte. Pela força. E é verdade, meu irmão. Da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Pela força da oração. Vocês cantando forte. Com Para terminar mais uma vez, com Jesus tudo pode ser mudado. Com Jesus tudo pode ser mudado. Pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. Pela força da oração.